Outro tema que não tem como não ser do rap é periferia. É violência na periferia. Periferia 1000. É desse tema aí que se trata? Oh, constantemente.